com sangue. Dia jamais esquecido naquele bairro. Oh, rapaz, São Mateus, bairro nosso. Os batelatas foram chamados, todos eles fortemente armados. Mas o caos estava por vir. Ouço dizer, a favela do Flávia foi invadida. Não, eles dizem que atiram muito bem. Eles são os homens da lei. O tiro, deio, começa e não acaba. Foi quando invadiram. Fecharam o cerco, a casa caiu. Escuto um grito. Tire as crianças das ruas. Elas podem ser confundidas com algum palhoso. Dizer não, na vacile não, porque senão você estará ferrado na mão da polícia ou de qualquer otário. É ameaçado na maior cara de pau. Você vai levar, ha, se fica macancando no meio da rua. Se fica macancando no meio da rua. Se tornou limitado, eu não tenho como fingir. Me anda mal e maluco louco.